O rap pra nós é a última chance. Seja minha última chance, a última lágrima, último tiro, o último lance, meu último passo, último aviso, meu último laço feroz, o rosa na voz, socorro sussurrado, surrado feroz, extrema último, meu último salto jogado ao vento, no frio, no sereno, ganhando ou perdendo, eu não parei, no último assalto, nocaute, um jab cruzado, um soco no último round, caí, da última luta, um calo eu carrego, a última culpa perdida na areia que prego, a última punhalada feri meu íntimo, no último drink da última brisa partiu, do beijo molhado do último amor, da última mina que eu entendi porque me deixou, a porta tá aberta, tem chuva lá fora, meu filho me olha triste e pede pra mim não chorar, é a última vez que sofreu, meu filho, nesse som expressou meu derradeiro amor, achei a resposta, mas até agora, o tempo não para e ela não volta pra mim. Por mais que eu queira, não é como antes. Já não possuo o mesmo semblante. Fico sonhando com os diamantes. Os elogios não bastam que eu cante. O rap pra nós é a última chance. O tempo tá passando, eu sei o que quero da vida. Vivendo pelas leis, nem sei quem tá comigo pela 23. São 6 graus, vários malocos para entregar. É 1000 graus, a chance de não ser parte dos milhões. Sem chance de escolher o que quer, o que faz. Pra ter chance de viver como um dia sonhou. Chance de se ver no Rio, no Faustão, pra sua gente poder ter orgulho e não criticar por ele ser mais um mano doidão. Sem a chance de lutar por não ter condição, não dê chance pro azar, faça a sua missão. Que seja a última, talvez não dê mais tempo de ser como eu queria. O carro XT que sonhei, ficaram longe, perdi família, convívio com filho, com a filha. Quem sonharia com uma mudança assim? A união dos amigos que são parceiros na vida, a sensação, arrepio a cada faixa ouvida. Não quis que se tornasse obsessão desvairada, mas fiz disso daqui a minha vida cantada. Por mais que eu queira, não é como antes. Já não possuo o mesmo semblante. Fico sonhando com os diamantes. Os elogios não bastam que eu cante. O rap pra nós é a última chance. Por mais que eu queira, não é como antes. Já não possuo o mesmo semblante. Fico sonhando com os diamantes. Os elogios não bastam que eu cante. O rap pra nós é a última chance.